deram no teu cais e fizeram o céu mais volar. Quantos beijos jogaste ao penso e voltaram para trás, diz-me lá. Quantos nomes gritaste em vão por um pouco de paz. Pensaste em mim e tentaste me matar.